que é julgar, né? É uma análise que a gente faz. E o interessante é que é uma análise que a gente faz instantânea. Eu percebo isso porque muitas vezes não é uma forma consciente. Tu olha para alguém, tu já estabelece um conceito daquela pessoa, sem conhecer ela. Muitas vezes tu nunca viu. Mas só pela aparência, pelo que ela está vestindo, pelo rosto, enfim, pela fisionomia, tu julga. Ou às vezes, ouvindo alguém falar, tu julga. A gente pega um recorte, como se diz, uma fotografia de alguém e já justifica que aquela pessoa é daquele jeito que eu estou analisando. Graças a Deus, com o passar do tempo, eu tenho conseguido, em muitas dessas situações, frear esse tipo de julgamento. Em alguns lugares são mais específicos, né? Tem lugares que parece que afloram esse tipo de situação na gente. É óbvio, as energias dos ambientes, elas estão impregnadas pelas mentes que ali estão fazendo parte. Por isso que a gente tem que cuidar, né? O tal do orar e vigiar é importante a todo momento. Porque senão a gente está caindo em armadilhas. Armadilhas que a gente se coloca. São armadilhas que a gente vai entrando por gosto. É que nem a arapuca, né? O bicho vai ali e fica preso. Tem uma passagem bíblica que todo mundo conhece, que ela ilustra muito bem essa questão do julgamento, que é a situação em que Maria Madalena está sendo apedrejada por um ato que ela cometeu. E Jesus chega ali e fica parado. Ele não fala nada, ele não vai lá e aparta. Mas as pessoas que conheciam ele vão e pedem para ele. Contam a história e dizem, o que tu deve fazer sobre isso? E ele fala, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas ouvem aquilo. Ele não mostra nenhum. Ele só fala isso. E ele, na moral dele, ele poderia ser o primeiro a fazer alguma coisa, né? As pessoas percebem porque a consciência da gente não tem como a gente apagar ela. Eu posso me mostrar de um jeito e ser de outro. Mas para mim, eu não tenho como me esconder de mim mesmo. E eles vão saindo. É uma surpresa. É um ensinamento interessante. Ele pergunta para ela, onde é que estão as pessoas que te acusavam? E ela diz, foram todos embora. E ela ainda pergunta se ele acusaria ela, se ele condenaria ela. E ele diz, não, eu não te condeno. Segue a tua vida e tenta não errar mais. Tenta aprender com esse ensinamento. Quando a gente se depara com o erro de alguém, eu falei de um julgamento já, muitas vezes, do visual, né? Que a gente olha e já julga imediatamente. Mas quando a gente percebe um erro de alguém, se nós fôssemos ter com aquela pessoa em particular, com a intenção de orientar ela, ou mesmo às vezes de alertar que ela fez alguma coisa errada, essa nossa atitude seria uma atitude útil, uma atitude boa, uma atitude correta. O problema é que normalmente a gente não faz isso. A gente se aproveita de um deslize de alguém e joga uma pedra virtual, né? A gente não pega uma pedra e joga, como eles faziam lá naquele tempo de Jesus. A gente pega uma pedra e vai através de alguém conhecido e fala mal. Fala mal, bota um pouco mais de maldade em cima daquilo que a gente está falando. Então a gente carrega o ato com a nossa impressão. A psicologia, ela identifica isso como projeção. Ou seja, os nossos conteúdos que nós carregamos, conteúdos mentais, né, que estão em desarmonia, quando a gente olha alguém que faz alguma coisa, a gente se identifica. Por isso que é projeção. E a gente já joga o nosso problema para aquela pessoa e aponta o dedo. Então a gente diz, olha ali o que ele fez. Olha só o que ele falou. Todo mundo tem uma vida para cuidar. Se a gente conseguisse lembrar disso, a gente não cairia nesse tipo de armadilha. Se a gente observasse o que a gente faz, o que a gente pensa. Porque muitas vezes, o Beto citou, né? Muitas vezes eu não faço porque eu não tenho a oportunidade. Eu não sou melhor, eu só não tenho a oportunidade de fazer. Então, mentalmente eu consigo perceber essa minha conduta, porque a vontade está ali, né? Se eu conseguir observar isso, me ater a isso, trabalhar isso, eu consigo fazer a mudança, a única mudança que eu consigo, em mim mesmo. A gente quer mudar o mundo, a gente quer que o mundo seja maravilhoso, a gente quer que o mundo volte a ser como era, mas qual é a nossa doação para esse mundo? Que tipo de pessoa que eu quero ser para um mundo novo? Eu não posso continuar sendo o mesmo, com essas vontades ali, pulsando, esperando uma oportunidade para virem à tona. Não posso. Todos nós estamos encarnados porque precisamos aprender algumas lições que talvez o nosso colega já saiba. Mas tem outras que talvez ele não saiba, que eu já sei. Mas enfim, é através do compartilhamento, da vivência em sociedade, é que a gente vai aprendendo. Nós temos que observar os erros alheios e aprender com eles, a não cometê-los. Usar eles como exemplo e não como escada para jogar uma pedra. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai ver que no decorrer do nosso dia a gente faz várias situações dessas. Eu disse, eu percebo várias, e com certeza tem outras tantas que eu não percebo. Algumas afloram, mas com certeza outras eu não percebo, e outras eu não consigo ainda dar essa volta. Mas eu tenho que insistir, eu tenho que continuar tentando fazer aquilo que nos é orientado. Porque o meu futuro, eu estou todo dia colocando uma pedrinha no calçamento dele. Sou eu que estou definindo o que eu vou encontrar ali na frente. Não é o que o meu vizinho faz. Não é o que qualquer outra pessoa. Às vezes dentro da nossa casa, né? A gente é muito crítico com as pessoas que convivem com a gente. A gente parece que está esperando, às vezes, alguém dar uma escorregada para chamar atenção. Chamar atenção é um julgamento. Porque, como eu disse, a gente chama para mostrar o erro. Para tentar colocar essa pessoa num degrau abaixo do nosso. E é um grande erro. Nós acreditamos que a realidade é aquilo que nós vemos. O problema é que aquilo que nós vemos é medido por tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Nós temos muita dificuldade de ver o que nós não entendemos. Nas passagens, existem várias que falam, né, que temos olhos e não vemos, num sentido bem figurativo, mas isso acontece na realidade. Quando eu tenho simpatia por alguém, qualquer erro cometido, ele tem uma conotação bem mais branda. Agora, quando eu não tenho simpatia, quando eu tenho alguma distensão com alguém, qualquer coisa já é motivo de um fato mais grave. A palavra que deve ser usada é empatia. A empatia é nos colocarmos no lugar do outro. É tentarmos entender o porquê tal pessoa fez o que fez. No mais hediondo erro que nós possamos cometer, ou que qualquer irmão nosso cometa, existe ali uma oportunidade de aprendizado. A coisa mais terrível, porque a coisa mais terrível, ela é classificada dessa forma sobre os nossos olhos humanos, as nossas concepções. Então, nós temos as nossas leis que dizem, isso aqui não tem absolvição. Isso aqui merece tal coisa. São os nossos olhos humanos. Talvez em nenhum momento a gente tenha se colocado nesse sentido inverso. de tentar estar na posição e tentar entender o porquê. Tem um museu que foi criado em Londres, 2015, é recente. É o Museu da Empatia. É interessante. Quando tu chega lá, na entrada tem diversas caixas de sapatos. Sapatos, sandálias, botas. Todos pertencentes a alguém. São usados. Tu vai escolher um, colocar, e tu vai percorrer o museu com fones de ouvido que vai te contar a história daquela pessoa, contada por ela mesma. Ela vai te contando a experiência dela em diversas situações. E dessa forma, tu vai andando como se tu fosse ela. É um exercício de empatia. Existe já um exercício igual a esse, que ele é mental, ele não é através de algo sensorial e físico como esse museu, mas ele é mental, que é se colocar no lugar do outro, como foi dito. Se colocar e tentar entender. Não é justificar, não é absolver e muito menos condenar, mas é tentar entender o porquê cada um de nós toma as atitudes que toma. A nossa bagagem, a nossa história, ela a todo momento ela está vindo à tona. A todo momento. Nos momentos em que a gente tem tranquilidade, a gente está sereno, a gente consegue organizar isso de uma forma mais coerente. A gente consegue fazer com que isso muitas vezes seja abafado ou seja transformado. Nos momentos em que a gente é testado, naqueles momentos em que a gente diz assim, eu perdi a razão, eu me descontrolei, aí vem à tona o conteúdo, vem à tona quem eu sou, o que eu tenho guardado em mim. E é uma grande oportunidade para a gente ver quem a gente é. A gente tem medo disso, porque a gente pode fazer coisas que talvez a gente se arrependa, provavelmente vai se arrepender, mas é uma grande oportunidade para a gente se autoconhecer, porque naquela passagem que se fala tanto também, lá dos lobos, né? O que, que a gente está alimentando dentro de nós? Que tipo de alimento nós estamos consumindo? Não é aquele do prato. É o alimento, principalmente pelos nossos órgãos sensoriais, olhos, ouvidos, porque a gente ouve muita coisa desnecessária. Muita coisa. A gente vê muita coisa e através do nosso olhar, nós já fazemos um X em cima, eliminado. Não presta. Então, o nosso alimento diário é fundamental. Nós falamos hoje na rádio, né, que é uma grande oportunidade participar de um programa, participar de uma atividade espiritual, porque a gente não sabe, mas a gente está aprendendo todo dia. Cada dia que a gente abre o Evangelho e lê um trecho dele, sempre surge alguma coisa nova, sempre surge um ensinamento que a gente não tinha percebido. É aquela questão que eu disse, nós temos olhos e não vemos, porque à medida que tu vai aprofundando, tu vai tendo uma percepção diferente. Então, de novo, a questão do alimento, ele tem que ser, é que nem o alimento físico, todo dia a gente toma o café da manhã, almoça, janta, pelo menos quem tem possibilidade de fazer isso, faz, porque a gente precisa desse alimento, nós precisamos também do outro alimento, porque quando esse aqui não tiver mais força, vai sobrar aquilo que eu alimentei, eu vou carregar junto, tomar aqui para cima, aquilo que eu juntei dentro de mim durante esse período, somado com os períodos anteriores. Então, fim de ano é um momento sempre muito oportuno para a gente fazer reflexões, a gente dá uma revisada no ano, né? A gente projeta, mas é importante a gente dar essa equilibrada, né? Será que eu fiz o que eu tinha me proposto? Por quê? Por que sim, por que não? Que qual foi a dificuldade? A gente vai ver que a dificuldade maior está dentro da gente. Então é muito fácil eu ser quem eu sou. Porque eu já estou, nesse patamar eu já estou pronto. Mas eu tenho que ser mais do que eu sou. Eu tenho que ser alguém melhor. E isso gera dificuldade. Bezerra de Menezes. Frase bem oportuna, né?